Eu nem acredito que vamos ter uma estrela da televisão na nossa turma. Vá lá, Lily, deixa o tipo respirar. Eu aposto que ele escolheu vir para esta escola para poder ser tratado como um miúdo normal. Mas ele não é um miúdo normal. Ele é o Jake Ryan. O fantástico caça-zombies de Zombie Olá! Eu nunca perco um episódio. Isto é espetacular. Eu vou estar perto de uma pessoa famosa. E eu sou o quê? A parede mestra de um prédio? Quando és a Miley, passas a ser normal. Ele está a chegar! Ele está a chegar! Malta, vamos lá todos ter calma. Apesar do Jake ser uma grande estrela de televisão, aquilo é só mais um aluno. Que passa a vida a destruir zombies! Meu, tu és demais! Obrigado, Setor. Mas se não se importa, eu gostava de dizer umas palavras à turma antes de começar. Mas é claro! Isto é um espanto! É lindo! Bom, pessoal, eu sei que por estar aqui posso ser motivo de distração, visto ser, bem, pronto, uma super estrela e brasa do ano da revista Jovem. Eu moldurei a capa! Também eu! Está na minha casa de banho! A minha também! Oh, pá, nós temos tanta coisa em comum! Eu e tu adoramos-te! Desculpa lá, super estrela, brasa do ano. E depois? Eu só quero dizer que, apesar de eu ser todas essas coisas, eu quero que todos vocês olhem para mim como uma pessoa igual a vocês. A sério? Bem, podes tentar. Sim, vá lá. Diz a frase. Sim, vá lá. Diz lá. Meu. Eu já te matei uma vez. Não me obrigues a matar-te novamente. Ai. Eu nem acredito. Ele é espetacular. Eu nem acredito. Ele acha-se espetacular. Olá! Sou do Esta Semana em Hollywood, Brie Young, Shishen, Takahashi Samuels. Estamos a fazer uma reportagem sobre o regresso de Jake Ryan à vida normal. Importa-se que a gente filme algumas partes? Claro que não. Que tal é que eu estou? Não interessa. Bom, nós queremos que esteja tudo com um aspecto normal. Por isso vamos ter de maquilhar o Jake e pôr gente cheira à sua volta. Explica lá porque é que tu não queres que saibam que tu és a Ana Montana. Para não me tratarem desta maneira. Oh, sim. É muito melhor estar aqui com o totó do Danny. Tenho a impressão que alguém está cheio de ciúmes. Não estou nada. E para lá de cantar. Quero lá saber que caiam todos em cima dele, mas ele está a aproveitar-se. Não está nada a aproveitar-se. Tu é que disseste que ele tinha vindo para cá para ser um miúdo normal. E foi então que eu respondi, não, senhor presidente. Você é demais. Claro, detesta ser o centro das atenções. Que tal se formos filmar ali naquela zona, Jake? Está bem. É, tudo bem. Dirigiu uma palavra. Miley, e que tal se me ajudasses? É, Jackson. Este trabalho é altamente. É, posso experimentar? Claro, mas vê lá cigarras com firmeza. Essa coisa tem uma força... Esperas. Uau! Pá, é para mim! Não havia necessidade. E não há. O leasing acabou e eu pensei: que se lixe! O que é que tu achas? Ao lado desse, o carro do Jackson parece uma lata. Doce. Tipo leite condensado. Mais devagar, filho. Eu só quero sentar-me. Eu vou deixar bem claro. Eu não quero que tu toques neste carro. Eu não quero que tu respires dentro deste carro. Eu não quero que tu olhes para este carro mais do que 10 segundos sem uma autorização por escrito da Liga de Beisebol. Meu, ele manda mesmo em ti. Desculpe, Sr. Verne, havia algum problema com o meu cacifo? Não, não. Mas achei que o Jake ia precisar de mais espaço. O quê? E foi então que eu disse: não, Sr. Balsemão, você é que está despedido. Um de vocês pode guardar-me lugar no bar da escola? Eu guardo o micro. Obrigado. Oh, Tony! Jake! Ai, eu só lhe pedi para tirar o guicho da porta. Isto é muito mais além. Exagero. Dá cá mais 5. Você é demais. Você é que é. Você é que é. Sim, pois. E não acham que é demais tirarem o meu cacifo? Oh, este era o teu... Sim, é o meu cacifo. Não faças fitas, Millie. Miley. Isso não interessa. Toma as tuas coisas. Vá, vem comigo. O cacifo está na casa das máquinas. Cacifo... O que é isso? Queijo. Já que vais lá para baixo, podes pôr isto nas ratoeiras. Ok. Enquanto estiverem a fazer o teste, espero que estejam em completo silêncio. O que é que foi isso? Ontem tive uma cena da Ana e deitei muito tarde. Olha, numa situação normal seria educado e ignorava isso, mas... Oh! Se isso é o trovão, eu não quero estar por perto quando sair o... raio. É horrível, já ouvi, já cheirei e não quero voltar a cheirar. Miley, tu conheces as regras? Oh, espero que isso chegue para a turma toda. Só se derem trincas muito, muito pequeninas. Eu sou o único aqui que pode dizer frases sarcásticas. Dá cá isso. Obrigado. Vocês têm de parar de comer na sala. Hoje preciso as minhas calças mais largas. Olá, Jake. Isso era o que eu ia dizer. Tudo bem, Jake, tudo bem. Deixaste cair uma coisa. O quê? A dignidade? Desculpe o atraso, Sr. Corelli. É que ontem tive uma estreia e adormeci. Oh, e sabe o que mais? A Natalie Portman, a Britney Spears e o Jake Gyllenhaal também lá estavam. Não há problema. Sofia, avance. Obrigado, Pat. Desculpe, eu não tomei o pequeno almoço. Pois isso é que não pode ser. É a refeição mais importante do dia. Saboreia. Mas eu não comi. E ele pode comer? Ok, eu já não falo mais contigo. Minhas senhoras e meus senhores, ores, podem pegar nos vossos lápis. Aos vossos lugares e preparem-se. Teste! Ei, Mali, emprestas-me um lápis? Não tenho mais nenhum. E para de falar, ainda nos metes em sarilhos. Oh, toma, podes ficar com o meu. Obrigado. Que espertinha. E agora, como é que vais fazer o teste? Ah, pois é. Tens um lápis? Oh, tu não ouviste o que eu disse? Eu não tenho nenhum. Meninas, mas afinal que chifrineira é esta? Foi o Jake que começou. Tem razão. A culpa Jake, é minha. Não, para. Não precisas ser heróico. Tu já fazes quando vais na televisão. Olha, setor, se ele fosse mesmo heróico, tinha trazido um lápis. Nenhum de nós sabe como é difícil ser uma celebridade. Pois eu sei. Quer dizer, imagino como seja. Tu sabes o que é que eu estou a imaginar? Tu e a tua boca grande e o teu estômago roncante a caminho do gabinete do diretor. Para! Não posso deixar que isto aconteça. Deixa, menina. Sou eu quem você quer. Eu sei. Mostre-me se tem coragem. Eu fiz esta cena no final da terceira série. Fui nomeado para um Emmy. Foi nomeado. Obrigado. Parem. Obrigado. Mas isto agora não é sobre mim. Toma, Miley. Leva isto. Pode ajudar-te. Uma fotografia autografada. Sim. O diretor está mortinho por ter uma. Talvez assim ele seja mais brando. Que notável. Ele nunca para de dar. Não deixe os zombies levarem a melhor. Do teu adorado caça-zombies Slayer, Jake convencido Ryan. Parece que alguém não está contente por ter uma celebridade na turma. Pode ter a certeza disso. Desde que ele chegou que tem tido um comportamento irritante. Ele acaba por conseguir tudo o que quer só porque é famoso. Sabe, ele não é a única estrela nesta escola e eu acho que está na hora dele deixar ter o rei na barriga. Outra estrela? A sério? Quem? Bem, eu sou a Hannah Montana. Pois, eu sou a J.Lo May. Não, a sério. Eu sou a Hannah Montana. Venha a esta morada depois das aulas e vou provar-lhe. Estás louca? Tu perdeste a cabeça de vez? Tu não podes contar isso a Brie Young, Shishian, Takahashi e Samuels. Imagina o Clark Kent a rasgar as roupas e a mostrar o seu fatinho justo azul na festa de Natal do jornal Daily Planet. Olha, porquê que eu hei de esconder que sou a Hannah? Se eu lhes contasse, já não ia ter um cacife na cave, já não tinha ido ao gabinete do diretor e podia comer na aula até vomitar. E depois, o contínuo Tony ia limpar o vomitado todo feliz. Topas? Olá, Miley. Sou eu, Jake. Estou disfarçado. Estou a ver, de estrela egocêntrica de boné. Estás com sorte. Se o meu ego não fosse tão grande, ofendia-me. Olha, eu gostava de falar contigo por uns instantes. Claro! Desculpa, Lily, era com a Miley? Não há problema. Ele sabe o meu nome! Yeah. Já sei o que é. Queres que eu saia daqui porque estou no teu local ideal para apanhar sol? Para dizer a verdade, eu vim ter contigo para te pedir desculpa. Eu não sou má pessoa e espero ter a oportunidade de prová-lo. Porquê é que ligas ao que eu acho? Bem, sinceramente, tu foste a única pessoa em toda a escola que não me caiu em cima e isso agrada-me. E depois é gira. Achas? Tu achas que sou gira? Não é que me interesse. Meu, tu és o Jake Ryan. Pois, parece que o meu disfarce não resultou. Uau, que choque. Vá lá, diz a frase, diz a frase. Eu até dizia, mas... Diz a frase. Meu, eu já te matei uma vez, não me obrigues a matar-te novamente. És muito melhor na televisão. Miley, espera. Olha, desculpa, mas é que... Bem, a maior parte do tempo ser estrela é o máximo, mas... Às vezes gostava de poder apagá-la. Sabes? E ser um miúdo normal. Ai, sim? A sério? Não acredito! Eu te creio! Depois vemos na escola. Vá lá, deixa-me respirar. Chega-se para lá um bocadinho. Olha, depois de falares com a repórter, é isto que vai acontecer sempre que virei a Miley. Olhem, pessoal, é a casa de banho. Agora preciso fazer isto sozinho. Estás preparada, de certeza? Não. Lily, eu acho que ter falado com aquela repórter foi o maior erro da minha vida. Por outro lado, ele acha-me gira, não é que me interessa. Arranca! Parece que a bateria pifou, filho. Não pode ser! Tenho de ir buscar a Jennifer para irmos ao concerto de Coldplay. Trabalha, grandíssima lata velha! Não, desculpa, foi sem querer, meu bebê. Filho, tu podes pedir-lhe desculpa à vontade, mas sem uma bateria nova é quase o mesmo que tentar pôr o tio Earl a fazer qualquer coisa. Pai, tu achas que eu podia... Oh, não! Oh, vá lá! Tu já tiveste 16 anos, não te lembras? É claro que lembro. E é por isso que o meu não é definitivo. Por favor, pai. Eu prometo que vou ser um cavalheiro. Trago a casa a horas e não vou ultrapassar o limite de velocidade. Usaste o mesmo discurso que o pai da Jennifer? Não. Mas achas que resultava? Comigo não está a dar resultado. Vá lá, pai. Não tens coração. Está bem, filho. Toma lá. Vá lá, pai. Tu disseste que prestavas. Foi mais difícil do que eu pensava. Ah, já me esquecia. O meu spray para esculpir. Nunca se sabe quando é que temos de inovar. Versão longa. Eu levei o carro do meu filho para trocar de bateria e... Bem, passando à versão curta, precisa de uma porta nova. 3 dias? O caminhão do lixo só demorou 2 segundos a escavacá-la. Depois ligo. Então, filho, porquê é que voltaste tão cedo? Os Coldplay não fizeram play? Topas? Coldplay? Anda, vamos lá para dentro. Não, espera, pai. Eu preciso de contar uma coisa sobre o carro. Oh, o teu carro está bem. Comprei-te uma bateria nova. Ofereço com todo o gosto. Agora vá, anda, vamos para dentro praticar o wrestling como antigamente. Não é o meu carro, é o teu. Aconteceu uma coisa. Quê? Quando eu fui buscar a Jennifer, mas com toda a cautela, o pai dela trouxe o Rottweiler para o cão ficar a conhecer o meu odor. E parece que um dos piques da coleira... Bem... Vê com os teus olhos. Francamente, Jackson Rod Stewart, isto é uma coisa normal. O importante é que ninguém se magoou. O quê? Já acabaste? Não vais dizer mais nada? A culpa não foi tua. Às vezes as coisas acontecem e a culpa não é de ninguém. Bom, vamos para dentro que eu vou fazer-te uns bolinhos e até te deixo lamber a colher. Uns bolinhos e wrestling? Morreu alguém? Um pai já não pode cozinhar para o filho e divertir-se com ele a fazer wrestling sem nenhum motivo em especial? Tens razão. Estou a ficar parecido contigo, desconfiado e a suspeitar de mim. Oh, deixa-me só guardar o meu spray. Não! Oma! A minha porta! Onde é que está a minha porta? Calma, eu sei que está com má cara, mas a culpa não foi minha. Então, queres bolachinhas com nós e um bocadinho de chantilly? Francamente, Robbie Ray Stewart! Era um segredo que eu tinha. Um ótimo segredo que mantinha a minha vida numa perfeita harmonia. E agora foi-se porque me apeteceu comer panquecas na aula. Quem me dera que tivesses pensado nisso antes de teres convidado a tal repórter. Também eu. Eu sei que meti água. Sou adolescente. Agimos sem pensar e temos borbulhas. É científico. Então, já tiveste alguma ideia para sair desta alhada? Pai, essa é a tua missão. Tu és um pai. Estás cá para isso. Como é que me vais ajudar se nem sequer sabes a tua missão? Bem, já não falta muito para a repórter aparecer, mas eu acho que acabei de ter uma ideia. Deixa-me só ir dar estas bolachinhas ao Jackson antes que chegue massagista. Massagista? Deixa estar. Olá! Sou do Esta Semana em Hollywood, Brian Shishan Takahashi Samuels. Estou à procura da Hannah Montana. Não acredito nisto. A miúda voltou a fazer das suas. A fazer o quê? A minha filha tem uma imaginação, como é que eu hei dizer, muito fértil. Ela gosta de fingir que é uma celebridade. A semana passada dizia que era a gêmeas Olsen. E logo as duas. Isto foi cá uma casa cheia. É vida. Desculpe se ela lhe causou algum transtorno. Mais devagar. Eu andei a fazer uma pequena pesquisa. Diz-te por aí que a Hannah Montana vive algures neste fantástico bairro. Bem, não é nesta casa? Pode tirar um bocadinho de rosmaninho do nosso jardim quando sair? É bom para temperar peixe. Bem, então adeusinho. Deixa estar, pai. Nós não precisamos de continuar a fingir. Está na hora do planeta saber a verdade. Eu sou a Hannah Montana. façam um close-up. A sério, quanto maior é o plano, melhor se vê que tu és uma falsa e má Ana. Ai sim, uma Ana falsa era capaz de fazer isto. Esta é a vida! Vive-a bem! Oh yeah, este é o sonho! É o que eu quero! Oh yeah, não sabes onde? Lá, lá, lá, lá! Oh yeah, mas eu não sou a Miley! Oh yeah, sou Hannah Montana, acredita! Uau! Bom, onde é que era a entrevista? Aqui no sofá? Oh! Quem é que está à porta? É a minha pizza com extra queijo. Toca a andar, Elvis. Não vês que estou a dar uma entrevista? Ele pensa que é o Elvis. Olá, minha breca. Queres vir entrevistar o rei? Oh. Na verdade, já temos aqui material suficiente. Obrigada, Ana. Elvis? Eu também ainda não me apresentei. Sou Billy Ray Cyrus. Ah, vamos, mas é embora daqui. Vá, vá, vá, vá. Vocês ainda vão voltar! Ouviram? Parece que desta vez tiveste sorte, minha menina. Ouve, mas tem cuidado. Da próxima vez, se te armares em Ana, ainda te pode sair o tiro pela culatra. Não te preocupes, pai. Se eu alguma vez decidir contar a todos que sou a Ana, vou certificar-me de que é isso que eu quero. Sim, e se tu decidires fazer isso, eu e o teu irmão vamos estar cá para te apoiar. Sim, mas entretanto, eu vou para o jacuzzi esperar que o meu pai me traga umas asinhas de frango fritas. Tu nem penses nisso! A porta do carro! Oh! A culpa não foi minha! Esquece lá isso, pai. O Elvis deixou as instalações. Oh!